Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Eu sou o One e vou dar-vos mais uma viagem dedicada a músicas ao vivo. Vai ser o quarto programa apenas e só com músicas ao vivo. E para começar, temos um dos grandes clássicos dos anos 90 dos Bon Jovi. Para vocês, Bon Jovi, I Believe. Oh, yeah. so strong. It's holding us together. Everything I do, when I do for you, I didn't mean to let you down. And if you lose control, somehow you're always low. I'll come back around. Alright, I've got this feeling I can't shake it. Called Hardline 2. You heard of it? Thank you. e após Bon Jovi seguiu-se os norte-americanos Hardline e a música Everything. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com o Europe e a música Lights and Shadows. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar a próxima sequência, temos uma banda ligeiramente mais desconhecida do que as outras que já nos apareceram. Estou a falar-vos dos suíços Chakra. Para vocês, Chakra Rising High. I'm not afraid to die. out my sun kit. Let me feel the juice. Make me an offer. Singing through, I'm from my white on my eyeballs to the sound of my shoes. Blow my fuse. Hey, hey, got nothing to lose. Blow my fuse. I need a good shot. I can give it to you on electric quivers. Again. Come on, baby, blow my fuse. It's kind of weird not jumping all over the place, you know? I've never done this before. I don't think I've ever played and not gone ape shit. Kind of fun. It's a hell of a lot easier to sing. You're going to witness the new Steve Whiteman. I'm not jumping around no more. Vegas, baby. Yeah, fuck it. I like jumping around. Gets me laid. By my wife. Something by Rainbow called Can't Let You Go. E após Chakra, ficamos com os Kicks e a música Blow My Fuse. E terminamos esta segunda sequência com um dos grandes vocalistas da história do hard rock. Estou a falar-vos de Jolin Turner e ficamos com a música Can't Let You Go. E vamos agora para uma nova sequência. E se iniciamos a segunda sequência com uma banda suíça, vamos iniciar a terceira sequência do nosso Riff Service com outra banda suíça. Estou a falar-vos do China. Para vocês, China, Hold On. Yeah. Cujo or a Citroen, but a Cadillac war. Yeah, yeah. Whoa. Here's another one for you. Come on, girls, what? Let's get some abs to get up. Come on. Hey, hey, hey, hey. We'll be right back. been over the last 15 years. It's kind of a little story that I like to tell before this next one. And it's around about 20 years ago. It was almost like every time I went in a disco or a bar or whatever, 20 years ago, right? They were playing rock music. Yeah? Everywhere you went, the radio, MTV, none of the shit they hear these days, man. Believe you me. We wanted to rock back then, and I'm telling you now, I'll tell you something, it's coming back. Rock music is coming back. I don't care what it is, heavy metal, grunge, whatever. If it's heavy, got heavy guitars, I like it. What do you think, Councillor? Woo! You with me? Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E esta terceira sequência do Riff Service foi inteiramente dedicada a bandas europeias. E após os suíços China, ficamos com os franceses Moon Martin e a música Cadillac Walk. E terminamos esta sequência com os germânicos Pink Cream 69 e a música Welcome the Night. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai contar com três músicas mais hard and heavy, com algum peso. Para iniciar esta sequência temos os japoneses X-Japan. Para vocês, X-Japan, Rusty Nail. Yeah. Yeah. e após X-Japan ficamos com os Riot e a música Swords and Tequila. E terminamos esta sequência com um dos maiores mitos da história do metal, do rock e do hard rock. Estou a falar-vos de Ozzy Osbourne. E de Ozzy Osbourne ficamos com um dos maiores clássicos da sua carreira a solo. Ficamos com a música Crazy Train. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência vai ser dedicada ao virtuosismo da guitarra. Para iniciá-la, temos Yngwie Malmsteen. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Queen in Love. We'll be right back. life. Which one's what's so strong? You hold your body. Time to keep the case on. Yeah! E após Yngwie Malmsteen, ficamos com MSG, Michael Schenker Group, e a música I Want You. E terminamos a sequência com Axel Rudi Pell e a música Strong as a Rock. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência, temos um dos maiores clássicos da história dos Deep Purple. Estou a falar da música Burn, música que contava com um duelo de vozes entre Glenn Hughes e David Coverdale. Para vocês, Deep Purple, Burn. Some rock and roll. We'll be right back. Thank you. Woo! It's good to be back with you. We're going to be doing some songs for you. We're going to do some songs off the new album, Can't Taste the Band. Woo! Thank you. We're going to feature a song from Tommy's album, Teaser. We're going to give you some songs from Burn, Stormbringer, Made in Japan, Machine Head. evening. Nice to see you all. Are you okay? Grand Slam. One of the numbers that we did earlier at the sound check tells about the feeling of of being 19, which was a long, long time ago for me. Once upon a time I was 19, and this is how I felt it when I got. E após Deep Purple, ficamos com os The Firm e a música City Sirens. Os The Firm foram um dos grandes supergrupos que surgiram em meados dos anos 80 e contavam com Paul Rodgers, Jimmy Page, Tony Franklin e Chris Slade. E terminamos a sequência com Grand Slam e a música Yellow Pearl. Esta banda foi a última banda de que Phil Lynott fez parte antes da sua morte. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar a próxima sequência, temos os Talisman. Para vocês, Talisman, Break Your Chains. It was early in the evening. I was waiting. Bye. second. I want to do something for the radio. Can you help me? Okay, I've got this thing I like to do on tour sometimes where I like to call everybody in the audience the team. So when I say, hello team, I want you to shout out as big as you can, hello Don, all right? Okay, let's try one. Hello team! Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Talisman, ficamos com os britânicos Thunder e a música She's So Fine. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência é dedicada a três bandas que nos apresentam um hard rock mais melódico, um hard rock mais próximo do AOR. Para iniciar esta sequência, temos os canadianos Honeymoon Suite e o seu único hit que atingiu o top 40 dos Estados Unidos da América. Estou a falar da música Feel It Again. Para vocês, Honeymoon Suite, Feel It Again. Thank you. Thank you. I don't know whether... what time is it, our time? Are we okay for time? Okay. Oh, there you go, getting all quiet again. And I really don't got that much to say. I'm still, like, waking up here. I just, everybody's still happy, right? Having a good time? Yes, that's what it's all about. We had, we came here last night. We got into a little bit of drinking, not too much. Because we knew that we had to play today. But I don't know if that makes a difference. All right, okay, Johnny, shut up and sing. Right here. One, two, one, two, three. YouTube, huh? Starring David Munchmore on the keyboards. Give it up one more time for him. It's great that we got to do this again, guys. I got to introduce the members of the band. From Cleethorpes in England, the only person, the absolute perfect person. We're so blessed to have found him. On bass guitar and vocals tonight, give it up for Warren Jolly. In my humble opinion, perhaps the greatest rock and roll drummer of our time and definitely the most unique, and my flatmate for many years, on the drums from Coatbridge, Glasgow, Scotland, Jim Drummond. The heart and the soul and the mind and the brain and the person that called me the first time my grandmother answered the phone and she said, Terry, Am is on the phone. And I went, Am? That's a pretty weird name. Then I realized he was like, hello there, granny. It's him. On guitar, vocals, our producer, writer, heart and soul of the band for 20 plus years, and my brother, Ian James Stewart from Glasgow, Scotland. My name is Terry Brock. I may be from Atlanta, Georgia, but my second home is right here in the UK. Thank you very much. When we started writing for the new album, the one thing we wanted to do, Ian and I said, let's write a song. We got to write something for the fans in there. Give a little taste of the past, a little taste of the future, something that they'll be able to relate to. Every day's the same. e após Honeymoon Suite, ficamos com os escoceses Strange Ways e a música Empty Streets. E terminamos esta sequência com os noruegueses Stage Dolls e a música Wings of Steel. E vamos continuar em tons hard rock melódicos. Para iniciar a próxima sequência, temos Danny Spanos a cantar um original do Street Heart. Para vocês, Danny Spanos, Hot Sherry. We'll be right back. These guys, I don't know if you know it or not, but these guys are called Talon. The band is playing with me. They're playing tomorrow. Don't miss them. Talon, they're great. Rock and roll. Let's give them a hand for learning all my songs and coming out here and kicking ass like this. This is great. Let's give them a hand. Come on. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Danny Spanos, ficamos com Stan Bush e a música The Touch. E vamos continuar em tons hard rock melódico na penúltima sequência do nosso Riff Service. Para iniciar esta penúltima sequência temos os Sinal. Para vocês, Sinal, Does It Feel Like Love? Feel like thunder. Does it feel like thunder? You having some fun? I've been waiting for this for a long time. I came a long way to see you people. Some of you people came farther than I did, and I have gratitude for that. Some of you crazy people came from Australia. Yeah, from all over the world people are here. It's amazing. That's why I say you guys are like the superstars of fans. It's amazing. I'm impressed. I am. Thank you very much for being in the spirit of all this. This has really been a pleasure. It did a lot for my heart tonight, so thank you very much. e após Sinal ficamos com Mitch Malloy, Over the Water. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com o vocalista do Staikito em carreira a solo. Ficamos com Danny Vaughan e a música Visions. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E ao contrário destas últimas sequências que tivemos, esta última sequência vai ser de hard rock puro e duro. Para iniciar esta sequência temos Skid Row. Para vocês, Skid Row, Youth Gone Wild. Since I was born, they couldn't all be done. E é com o Winger que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E esta última sequência foi poderosa. Iniciamos a sequência com Skid Row, Youth Gone Wild. Continuamos com Vinnie Vincent, Invasion, Boys Are Gonna Rock. E terminamos com um dos grandes clássicos do Zwinger, a música Can't Get Enough. E é com Can't Get Enough que me despeço do Riff Service de hoje. Prometo que para a próxima semana vamos ter um programa dedicado a músicas de 2015, mais um programa apenas e só com lançamentos. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!